Fala galera, bem-vindos de volta aqui mais uma vez ao TriCast. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um daqueles filmes assim que todo mundo gosta, eu imagino, que foi indicado para Oscar, vai infelizmente, aí ou felizmente não sabemos ainda, cair nessa coisa de remake, da Disney de resolver fazer tudo, todo o catálogo deles em live action. Quem sabe um dia aí não vem a Canção do Sul de novo. Oh, não, eu duvido muito, não, mais. Corta, não, a Disney, esse é o que a Disney mantém trancado, um cadeado, nem, os caras nem lançam mais o filme. Pois é, né, quem quiser ver esse filme tem que dar seu jeito, né? My, what a racist day. É, cara, imagina, eu vi esse filme só na TV aberta. Mas não estamos aqui para falar de Canção do Sul, estamos aqui para falar de filme de 1991, que eu acho que fez a mente de muita gente, assim, junto com outros grandes clássicos aí dos anos 90, que essa semana que está saindo esse podcast vai ganhar sua versão live action com a Emma Watson. É o Jon Favreau vestido de Belle, né? Exatamente aí. Então hoje nós vamos falar sobre A Bela e a Fera. E eu sou o Thiago Lira, o seu host. Eu estou aqui, estou com o Marcelo Paradella. A vontade, a vontade. Aí o Marcelo, homem das mil vozes, né? Isso aí. É, e com o Matheus Dez também. Senhoras e senhores. E muito bem-vindos mais uma vez. É, be our guest to the TierCast. E como eu comentei lá no começo, esse é um filme de 1991. Então, Matheus, aí, quais foram os filmes aí de 1991 que nós já comentamos aqui no programa? A gente falou de Exterminador do Futuro 2 no Telecine 97. Que horror! A gente falou de Exterminador do Futuro 2 no TigreCast 97 e falou de Pescador de Ilusões no TigreCast 59. Cara, vocês são muito errados, né, cara? Vocês conseguem falar do Pescador de Ilusões antes do Exterminador do Futuro 2. Ah, mas é que foi bem quando o Robin Williams morreu, daí eu mudei toda a agenda, tá? Então foi... Foi assim, por tristeza barra homenagem mesmo. Então, e também não é a primeira vez que nós estamos visitando um filme da Disney, né? Apesar de nós não termos falado muito deles, assim, muito do estúdio, nós já conversamos sobre Frozen e também sobre Aladdin, que é... É o que veio depois. Eu não acabei não indo atrás de números, né, pra saber qual que fez mais sucesso ou não. Acho que foi o Bela Fera mesmo. Pera aí que eu já acho pra vocês, eu sou... Entre esses, eu acho que Rei Leão fez mais, entendo, não? Sim, não, o Bela e a Fera é o filme que mais fez bilheteria de 78 pra cá, tá? É o filme que mais fez bilheteria. Ele perde apenas pro Valente, pro Shrek 4, pro Shrek 1, pro Shrek 3, pro Frozen e pro Shrek 2. Pronto. Ele perde pros 4 Shrek. Nossa, cara, o Shrek faz esse sucesso todo, cara. Shrek é amor, Shrek é vida. Olha aí, então é interessante, né? Mas assim, como você comentou, né, que o Aladdin veio depois, o Bela e a Fera veio antes, e talvez assim tenha provavelmente o sucesso da Bela e a Fera, como você diz, é o quê? O quinto filme, é isso? Na ordem? O quê? Como assim? O quinto mais rentável, é isso? É a sétima animação mais rentável. Gozado, aqui não aparece o Rei Leão nessa lista. Essa lista aqui é fajuta. Mas, pelo Box Office Mojo. Então, eu tô no Box Office Mojo. O Box Office Mojo diz que A Bela e a Fera tem 424 milhões no mundo inteiro. Vamos ver Rei Leão. Olha, 968, não, esquece, ele é um passo. Tava pensando nisso, mas enfim, não dei, mas acho que é legal a gente também ver a questão da produção de custos, né? Porque de acordo aqui com o site foram 25 milhões. Agora entrou a lista correta aqui, tá? Agora entrou uma lista correta aqui, calma aí. Frozen, Shrek, Toy Story, Brava, ó, na lista correta, que aí só entra no mercado americano, tá? Mas tudo bem, tem um paralelo. Ele tá em 28º, o Bela e a Fera. Carros fez mais dinheiro. Moana tá fazendo mais dinheiro que ele hoje, né? O Sing fez mais dinheiro. E o que mais? E o desenho que mais fez dinheiro na história da animação de 1980 pra cá, tá? Nos Estados Unidos, chama-se Procurando Dory. Nossa, Procurando Dory. Que rapaz. É? Hã? Nossa, bom, enfim, né, são outros tempos, né, porque assim, como eu tava falando, né, começo dos anos 90, e imagino que a Disney tava se reinventando nos cinemas, assim, como questão de animação, né, porque a gente nem chegou, o Rei Leão de 94, é isso, né? Isso, ele tava sendo produzido, né, coincide com aquela fase, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, TigreCast sobre o Aladdin. Isso é tudo uma fase que a Disney, ela foi criada pelo nosso querido Walt Disney, ficou sempre sobre chicote severo do Walt Disney, né, até 1966, quando ele falece. E você pode ver que a partir desse momento, os filmes da Disney, os desenhos, as animações de feature, né, os longas de animações, começam a ter uma queda na sua qualidade, entendeu? Eu não tô falando nos traços, tá? Porque o Walt Disney, no início dos anos 60, mudou a forma de produção de traços para baratear os custos. Mas as histórias eram interessantes, né? Você tinha o Dálmatas. O último que ele supervisionou, né, foi o Mowgli. O Aristogatos ainda foi legal. E aí começa uma fase da Disney, que é a fase que, quando a gente pensa num filme, ai, meu Deus, é um filme Disney, que a gente pensa, é um filme bobo, é um filme não infantil, mas infantiloide, sabe, uma coisa, vamos utilizar um termo, babaca, é essa fase que vai dos anos 70 até metade dos anos 80, onde, sabe, faltava uma força criativa e que cobrasse, que jogasse à frente o estúdio, né? E aí na metade dos anos 80, sabe, os filmes derrapando, a nova geração criativa não estava conseguindo ter uma nova geração, estava indo os caras antigos, e a nova geração estava tretando com esses antigos. Então saíram da Disney, né? Eles trabalhavam lá e saíram Tim Burton, o próprio Lasseter, uma época, estava trabalhando lá e saiu. Ai, outro desenho, acho que o Brad Bird também estava lá no início. Assim, tinha um monte de gente que no início dos anos 80 estava trabalhando na Disney, mas não estava se dando bem com a política da empresa. A Disney estava perdendo talento, os filmes não estavam legais. Houve uma entrada de dois caras na Disney, o Michael Eisner e o Jeffrey Katzenberg, tá? E eles decidiram renovar tudo. Katzenberg é conhecido como o terror da Disney também, sim, né? Sim, não, ele não é um cara. Ele não é um cara muito pacífico. É, mas ele tem resultado, né? O Michael Eisner foi, durante muito tempo, uma espécie de relações públicas. Era em tese, o tira bom, enquanto o Katzenberg era o tira ruim. Mas essas posições vão acabar se alterando no final do reinado do Eisner, tá? Mas enfim, aqui não vem tanto ao caso. Aí, nessa mesma época, né, finalmente houve uma passagem de bastão um pouco mais tranquilo. O pessoal que ficou ali começou a ser aproveitado, especialmente o Ron Clements e o John Musker, né, que desenvolveram um filme que começou a ser visto como o proto-renascimento da Disney, ou Peripécias do Ratinho Detetive, que eles estavam envolvidos. Aí veio o Oliver e Companhia, e aí, que é conhecido como o marco do renascimento, né, que eles chamam a renascença da Disney, né, é o Pequena Sereia, né, também do John Musker e do Ron Clements, hoje são os diretores do Moana, tá? E o Pequena Sereia... E do próprio Aladdin, né? Sim, sim, sim. Tanto que eles estão até desenhados lá no Aladdin. Eles aparecem lá uma hora. O pessoal que estava abaixo deles, né? Que na verdade são subalternos deles. Fizeram o desenho deles lá no filme. E a Bela e a Fera era um dos projetos, né, que estavam no escopo de criação da Disney, né? Então você tinha sendo produzidos quase ao mesmo tempo. A Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin e o Rei Leão. Tinham outros filmes mais ou menos, mas esses eram os filmes que estavam realmente sendo produzidos mais ou menos ao mesmo tempo. Só que com a Bela e a Fera, eles decidiram utilizar a dupla de criação que eles pegaram para Pequena Sereia, em termos de criação de música, né, que eram Alan Menken e o Howard Ashman. E muito desse desenho que já estava sendo criado acabou recebendo um input fortíssimo dessa dupla, porque eles eram criadores de musicais na Broadway. Então esse desenho, no meio da produção, vira um musical. Então ele é todo refeito para virar um musical. Então é um musical. É. Esquece que é um desenho. É um musical, e musical moda antiga, cara. É, tanto que a gente acabou comentando, acho que também rapidamente lá no Aladdin, pra gente ter essa questão de como esses filmes aí estavam todos meio que interligados, né? Uhum. O filme, no fim, ele é dedicado ao Ashman, né? Sim. Porque ele fez as músicas da Pequena Sereia, ele completou esse filme aqui, Bela e a Fera. Essas músicas pra esse filme, A Bela e a Fera, e morreu. Sim, ele completou Bela e a Fera no leito de morte. Eu tinha música, tinha música ali. Você vê os documentários que tem no DVD, tem música que os caras voam pra casa dele, tá tudo detonado e ele lá fazendo, né? Tem uma coisa, ele ainda, ao mesmo tempo, tava também escrevendo músicas pro Aladdin. Metade das músicas do Aladdin ainda são letras do Howard Ashman. Toda a trilha do Aladdin é do Alan Menken, né? Aí o Tim Rice completou algumas as músicas que ficaram faltando a letra. Mas o Bela e a Fera ainda é um projeto... E era um projeto querido do Howard Ashman, o Bela e a Fera. Um projeto que ele tinha investido muito dele mesmo. Porque também era um projeto que o Disney sempre quis fazer e sempre teve problemas em levar as telas. Exatamente, né? Porque ele já tinha tentado umas duas vezes, né, antes de morrer. Lá nos anos 40 e 50, alguma coisa assim. Ele nunca estava satisfeito com o que saía, né? É uma daquelas coisas que devia ser um dos projetos sonhos dele e ele não conseguiu ver vivo, né? A não ser que descongelem a cabeça dele e coloquem... Né? Tinha um problema também, né, que quando ele tava, uma época quando ele tava, beleza, eu vou poder reiniciar, acabou a guerra, eu vou poder contratar o pessoal do estúdio, vou começar de novo e tal, vou fazer a Bela e a Fera, né, quando ele tá pensando em fazer isso, saiu o Bela e a Fera em 46 do Jean Cocteau, né, e aí eu dizia, olha, o jogo que tu fala, não tem como fazer isso aqui agora, né, porque... Eu não sei se já chegaram a ver. Não. Cara, eu sei que eu tenho que ver esse filme. Eu já vi pedaços, já vi trechos assim grandes, mas eu nunca acabei vendo. É belíssimo. E é de uma criatividade, de uma engenhosidade, assim, sabe? Por exemplo, os castiçais do castelo são mãos, né? Que seguram os castiçais. E você vê que são mãos mesmo. Tem cara por trás do pano segurando. E ela olha, as mãos se mexem e tal. É um negócio bizarro, estranho e que vai te envolver. É um filme muito bonito. E quando o Disney viu aquilo, falou, não tenho como fazer agora, né? Porque qualquer coisa que eu faça vai ser comparado a isso. Então ele foi fazer Cinderela, deixou esse projeto rolando. Só uma convergência de fatos, né? Como eu comentei lá no começo, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme e perdeu para o Silêncio dos Inocentes, mas foi o primeiro indicado desde Mary Poppins, cara. E isso é um grande feito. É um momento que a academia, né, de Hollywood... indica, né, a Bela e a Fera, e todo mundo fala, como assim, um desenho sendo indicado? Eu lembro a época, eu tinha, o quê, 15 anos de idade? Foi um acontecimento, né, cara, porque desenho geralmente não era indicado pra Oscar. Pô, aquilo ali era um atestado da qualidade, né? Na verdade, se tivesse Oscar pra animação, Bela e a Fera teria levado. Como não tinha, ele sofreu com isso, né? No final, o vencedor foi o Silêncio dos Inocentes, se não me engano. Isso. Se o Oscar fosse pra Bela e a Fera em vez do Silêncio dos Inocentes, não seria um Oscar mal dado, entendeu? Seria... Eu teria como... Ó, tranquilo. Como algo que está passando no cinema, durante, sabe? Os 90 minutos que eu tô assistindo lá, eu tô absorvendo aquela história. Não me interessa se alguém desenhou ou se tá filmado. A história te cativa de uma maneira sensacional. Você comentou que você tinha 15 anos, mas o Matheus não tinha nem nascido ainda, hein? Como assim? Eu tinha menos 4 anos. Nossa senhora, cara. Matheus, você não sabe... Velho, hein? Matheus, você não sabe o que foi isso quando chegou no cinema. Cara. Eu lembro, cara. Todo mundo falava. Eu era mais novo que você, mas eu lembro, sim. Você sabe hoje que estão falando da Bela e a Fera? Hoje estão falando da Bela e a Fera? Multiplique isso por mil, tá? Caraca, imagina. Porque ali naquela época se falava o tempo inteiro. Ali naquela época, eu não... Olha, aquela música da Celine Dion, o tema, ó, Bela e a Fera, só não tocou mais do que a música da Celine Dion do Titanic. Entendeu? É nesse nível a coisa. A doença era nesse nível. Eu não. Olha, eu cansei de ver reportagem na TV falando, a cena do baile. Aí mostrava aquele plano lá que mostrava o lustre e os caras dançando. Sabe? Eu cansei de ver essa cena, esse plano toda hora repetido na TV. Toda vez que falava Bela e a Fera, era essa desgraça desse plano aparecendo na TV em todos os canais. Eu mudava de canal, tava lá. Cara, era impressionante. Você não podia fugir da Bela e a Fera. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi a Celine Dion cantando, né? Porque o Titanic é de 98? 97. Final de 97, início de 98. Esse é final de 91 e início de 92. Talvez seja a primeira vez que eu escutei a Celine Dion grasnando, quer dizer, cantando. Pois é, cara, olha só quanta coisa interessante, né, a gente pega de um filme que, ó, se alguém falar assim, é só uma animação, putz, não é só uma animação, é uma... É quando tava tudo dando certo pro Disney, né, pela Disney, aliás. É, e uma das animações mais cultuadas da Disney até hoje, né, assim. É, por isso que tá esse hype danado aí do remake essa semana. Você não tá fazendo um remake, sabe? Você lembra quando teve o remake do 101 Dálmatas? Com a Glenn Close? Não. Sabe, eu lembro que saiu, mas... É, teve um remake de 101 Dálmatas com a Glenn Close, ninguém levou isso a sério. Eu olhei e falei, ah, é um remake de 101 Dálmatas com a Glenn Close. Porque 101 Dálmatas, é legal. Mas é isso, é legal. Sabe aquela Fluminense e Barcelona? É que nem o Fluminense contra o Barcelona, não faz mal a ninguém, é bacana. Então, é isso, 101 Dálmatas é isso, ele não faz mal a ninguém, é legal, é bacana. Mas não é algo que marcou, não é algo estratosférico como é a Bela e a Fera. Então, na hora que tá saindo um remake da Bela e a Fera, que tá sendo no sentido de refazer o desenho, que marcou toda uma geração, marcou todo mundo, concorreu ao Oscar, num remake, a gente sabe que em parte é um puta caça-níqueis, né, cara? É claro que, pô, mexe, né? Você vai falar, pombas, né? Aliás, os últimos, eu diria que os últimos, sei lá, 5, até um pouco mais, né, quase 7 anos aí do cinema, tem batido muito na nostalgia, cara. Faz tempo que tá na nostalgia, cara. Né? Ah, mas eu acho que talvez seja por causa de redes sociais, vai, que a gente tem, que agora eu tenho mais contato com as pessoas dando freak out mesmo em relação a isso, porque essa questão da Bela e a Fera, cada vez que tá saindo um teaserzinho, uma cena da Emma Watson e do... Bom, não vou lembrar quem que é o Fera agora. Dan Stevens. É o Dan Stevens. Cantando assim, só assim, meu Deus, olha aí, isso vai ser meu problema. Eu tô quase chorando. Ah, tá. Não, eu pensei que era a pessoa dando freakout xingando, cara. Porque eu tô... Não, é o contrário. Não, eu vou ser um cara bem sincero, eu tô falando assim, eu não tô com problema com as atuações, eu não tô com problema com os caras cantando, mas toda vez que eu olho aquela fotografia do filme... Sabe, eu tô com muito medo, cara. É, se eu acabar vendo esse filme, vai ser, o meu pé atrás é a fotografia, é a paleta de cores. Que a paleta de cor do desenho da Bela e a Fera é perfeita, né? Remontando aos pintores franceses, todo trabalho de pintores franceses. É quase o renascentismo aquilo. Não, renascentismo não, é o... É. Ah, é o impressionismo, não lembro agora. Não, é... Sim, é... Não, é rococó. Bom, eu vou lembrar daqui a pouco, em 5 minutos eu lembro. Enfim, mas tem todo um carinho, todo um trabalho, enfim. Você vê as imagens, eles tentam casar o negócio do desenho, mas com aquele amarelado padrão que se tornou o padrão do cinema ultimamente. Tudo é descam... Tudo você pega... Filma e joga pro amarelo, color correction, cara. Antes jogava tudo pro verde, né? Na época do Matrix, era tudo filme. Não importa se era o cara comprando sorvete na rua, era tudo verde, tudo verde. Agora tá tudo jogado pro amarelo. Cara, tem uma chance disso ficar, sabe, blend, assim, sabe? Tudo que eu tô vendo, assim, não tá me agradando em termos de composição de cores, imagem, é isso. O resto, eu acho que o filme pode até ser levado. Eu só consigo pensar que se não tiver o Jon Favreau vestido de Bela... Não, o Jon Favreau tá com outro trabalho, né? O Jon Favreau tá fazendo o Rei Leão. Cara. Olha aí, a Disney vai fazer todos os live actions possíveis. Me explica como é que você faz um live action do Rei Leão. Exatamente, é isso que eu tô pensando desde quando anunciaram. Você vai... Porque eu duvido que você vai botar o James... Ele contratou o James Earl Jones, né, pra fazer a voz do Mufasa. Eu duvido que você vai botar o James Earl Jones de 4, assim, no estúdio, fazendo, vamos capturar a imagem do segundo leão. Duvido, com 80 anos nas costas, o James Earl Jones vai virar. Vai ser curioso no mínimo, mas enfim. Bom, vamos falar aí dos diretores, então, nós temos aí o Gary Trousdale e Kirk Wise dirigindo o filme, que eles foram responsáveis também pelo Corcunda de Notre Dame e o Atlantis Reino Perdido, né, e aí não deu certo, né? Porque... como diretores, eles meio que se perderam, né? Corcunda de Notre Dame não é tão grande coisa, mas o Atlantis, nossa senhora, é ruim, hein, cara? É muito... O Atlantis foi massacrado, cara. E eu lembro que foi um filme caro também. Foi. Né? 2001. Né? 2000. Mas como roteiristas eles escreveram o Rei Leão. É, né? ainda passaram por isso. Ah, a gente fez o Rei Leão. Dá um desconto pra gente, né? A catástrofe foi tanta pra esses caras, né? Que os coitados foram chutados da Disney e estavam lá fazendo desenhos pra TV do Shrek, do Madagascar. Um lá trabalhou em Madagascar, mas, sabe, fazendo coisa pouca, né? Cara, isso que eu mostro como o cara pode ser descartado fácil também, né? É. Pô, o cara faz dois filmes, assim, que um roteirizando, outro dirigindo, que é um puta de um sucesso. Tá certo que, claro, que como a gente comentou também lá no Aladdin e como é aqui no próprio Bela e a Fera, se você for pegar os créditos de roteiro e dos argumentistas, assim, são vários, né? A gente tinha comentado isso aí, né? Aqui, por exemplo, acho que tem 12 argumentistas, e quem escreve o roteiro, assim, o roteiro mesmo é a Linda Wolverton. É, a história da Linda Wolverton em relação à Bela e a Fera é um pouco mais tensa, né? A Linda Wolverton, ela era roteirista internamente a Disney, quis... a Bela e a Fera, mas eu acho que esse personagem da Bela não tá bem desenvolvido. Vamos chamar a Linda Uber pra desenvolver um pouco melhor o scriptwriter lá, né? Como a gente comentou lá no começo, o Jeffrey Katzenberg, naquele seu jeito Frodo de ser, né? Ele resolveu escrever, falou que pegou o roteiro e falou, não, tá um lixo, escreve do zero isso aqui. É, não, o que tá um lixo era o seguinte, eles estavam fazendo o roteiro, depois teve a segunda refação, né? A primeira refação foi essa. O Katzenberg falou, olha, o personagem da Bela tá mal desenvolvido. Vamos pegar uma mulher que ela sabe como desenvolver um personagem feminino. Ela já trabalhava pra Disney, tava fazendo alguns desenhos tal. E vai indo, né? Beleza, vamos desenvolver. E, assim, grande parte do roteiro dela passou mesmo pela mão da Linda Wolverton. Mas ela teve problemas em lidar com o pessoal de desenho animado. Porque o pessoal de desenho animado, as mudanças que ocorrem em desenhos animados são maiores do que ocorrem em filme, normalmente. Toda hora, os diretores e os artistas, eles voltam e falam, não, vamos mudar isso, porque isso... E ela tava ficando maluca, porque ela nunca via algo assim. No dia seguinte que eu trago uma coisa, eles começam a mudar, então tava tendo muita porrada. Ela teve que entender como é que era o processo de escrever para desenho animado, que é muito diferente de escrever para filme. Tanto que o Katzenberg chegou, então vem cá, você vai escrever junto com o pessoal que tá fazendo realmente o desenho animativo. Trancou os caras numa sala, jogou a chave fora e falou, ou vocês se matam, ou vocês escrevem. Foi incentivo suficiente, né? Tanto que ela continuou trabalhando pra Disney, né? Ela ajudou a fazer o roteiro do Rei Leão, né? Ela pegou a mãe, ajudou a fazer o roteiro do Mulan. E, mais pra frente, né, ela entrou na vibe dos remakes, né? Porque o roteiro do Alice no País das Maravilhas do Tim Burton é dela, o do Malévola é dela, o do Alice Através do Espelho é dela, né? E é só maravilha, né? Ó, aqui. Pois é, Malévola, nossa, é verdade, ela fez aquela porcaria. Cara, Alice Através do Espelho é um dos piores filmes do ano passado. Cara, eu já vi Alice no País das Maravilhas, pra mim, ok, tô fora. Ela tá envolvida no Rei Leão do John Favreau? Ela criou, né, ela criou os personagens. Acho que ela não vai escrever nem nada, mas assim, ela é acreditada porque os personagens são baseados no que ela escreveu, né. Aí tem que dar o crédito. Menos mal, né? Porque... Ah, mas que eu ia dizer, cara, pra dar certo é assim, é só ser copiado do começo ao fim e vai dar certo. Eu estou fazendo coelhinhos voadores aqui no momento. É que nem esse daí da Bela, né? Tipo, da Bela e a Fera aí, que tá chegando essa semana. Nós comentamos aqui sobre essa trupe. Vamos então falar aqui dos dubladores originais da Bela e Fera e convidados? Ah, a gente pode falar dos dubladores, mas depois nós vamos ter que fazer uma parte dos dubladores nacionais, porque, meu amigo, ver dublado esse filme é um negócio que você fala, meu Deus, o que houve com a direção de dublagem disso daí? Lesaram de vez. Mas enfim, vamos pros gringos e depois a gente vai pro Brasil. Tá bem. Ah, começamos aí com o Rob Benson, que fez a voz da Fera, da Fera, sei lá. Ah! É o Robbie Benson despontou pro anonimato, né, cara? Você vê assim, ó... Cara, é muito triste isso, né? Ele, pelo que eu vi da ficha dele, ele basicamente vive de dublar a fera, né? Videogame, desenho, especial... Fez a Bela e a Fera em 91, vendo de alguns papéis pequenos, pra depois fazer outras coisas, outros desenhos, como ele aparece no desenho do Batman, no King's Quest, e aí, como vocês comentaram aí, dublou muitas vezes a Fera aí, como nos especiais de Natal, tem especial de Natal aí, tem só isso mesmo, mas Ele apareceu bastante em algumas outras séries de televisão. É o Ponte do Mickey, ele fazia a fera também. Ele dublou a fera nos jogos do Kingdom Hearts, né? É, ele vive da fera. É um cara que conseguiu superar menos que a J.K. Rowling, parece. Eu até fiquei surpreso, assim, de repente. Às vezes as pessoas são tão conhecidas por uma voz que eu fiquei surpreso, assim, de ele não estar na adaptação da Broadway, né? Ah, mas geralmente muda muito, cara. Por exemplo, na Broadway do Aladdin, só ficou o cara que faz a voz do vilão, do Jafar, o resto mudou. É, realmente, eu acho que eu não vi mais nada dessa figura, pessoa. Dessa fera. Essa fera aí, bicho. Apesar de ele estar aparecendo em alguma série de televisão aí, como comentei até em Friends, ele aparece tudo papel pequeno, né? É isso, cara, a vida dele se resume a isso, a fera. Aí temos a Paige O'Hara, outra aí dublando a Bella infinitamente aí no videogame. É outra que também vive da Bella. É, mas porque a gente tinha comentado, eu acho que foi no Aladdin ou foi no... Foi no Aladdin. Foi no Fível, que a gente tava comentando assim sobre esses que foram, são atores assim que acabaram, não fizeram live action, mas fizeram, tiveram uma grande carreira com dublagem fora desses personagens assim, que mais deram sucesso pra eles. Acho que foi no Aladdin, agora, que a gente falou do cara que fazia o Jafar. Assim. É, porque a Bella foi o primeiro trabalho dela como dubladora lá em 91, depois ela fez a Bella. A Disney, ela não era muito zerebezeira de botar nenhum estupidamente famoso pra dublar os seus personagens, até então, ok? De vez em quando, ok, aparecia um dublador um pouco mais reconhecido. Por exemplo, o Cão e a Raposa, no original, acho que a Raposa, se eu não me engano, tem a voz do Kurt Russell. Só que o Kurt Russell, né, ele é cria da Disney, né, que ele é um cara que trabalhou muito quando moleque pra Disney, inclusive tem aquela história, né, que as últimas palavras de Walt Disney foram Kurt Russell, o que significa nem o próprio Kurt Russell sabe. Mas ele ainda tava, mais ou menos, quando lançou O Cão e a Raposa, era 81, se eu não me engano, então ele tava mais ou menos ainda, ia sair o Fuga de Nova York, entendeu? Ele não era lá alguém de hiper renome pra você... Ele não era o Kurt Russell que a gente conhece. Então, a Disney sempre foi, até esse filme, pegando atores vocais que se encaixavam no papel, que conseguiam colocar a emoção necessária para os papéis. De vez em quando surgiu o Buddy Hackett no Pequena Sereia, tá? Foi só no Aladdin que, pô, pegaram o Robin Williams, tá? O Robin Williams já era o Robin Williams, já tinha até sido indicado duas vezes pro Oscar. Então, tipo, ele era o Robin Williams quando fez o Aladdin. Uhum. Então, ele tava no auge. Aí que virou esse negócio de pegar, a partir do Aladdin que virou esse negócio de pegar gente hiper famosa pra fazer os papéis. Não quer dizer que não tenha pessoas interessantes e significativas pro mundo do cinema nesse elenco, como vai ter sim. Então, vamos continuar aqui, então. A gente tem o Jerry Orbach. Sim, um deles é esse. É, esse que eu imaginei que você tava falando, você tava pensando nele. Que é o Lumière, que já faleceu em 2004. Caramba, já fez tempo que o cara morreu, bicho. Você deve conhecer ele por Law and Order. É, ele fez uma porrada de episódios, né? Cara, ele tá... Ele morreu... Ele tava... 10 anos, né? A série começou em 91, eu acho. Ele foi de 91 até 2004. Ele só saiu da série porque morreu. Não, 13 anos. Caraca. É, tipo, não dá mais, né? Entende? Saiu da série porque ele morreu. Pra quem assistia, né? Ele era... O Lenny Briscoe. Lembra? Nossa, cara. Nossa, cara. Lei Ordem ainda deve passar por algum dessas subséries deles, né? Eu acho. Se o próprio Lei Ordem existe, faz tanto tempo que eu assisto. Tem uma coisa, né? Que quando ele foi chamado pra fazer o papel, ele era um ator. Por exemplo, ele tá no Crimes e Pecados do Woody Allen, no Filmão, ele tá no Perigo na Noite do Ridley Scott, no Dirty Dance e tal. Ele tava no FX, Assassinato Sem Morte. Olha, se vocês não viram esse filme, façam o que puderem, assistam. Um filme australiano de 86, sensacional. Recomendo. O 2 é uma baba, mas o 1 é muito bom. Eu confesso que eu não conheço a filmografia desse cara. Eu vi que ele tá no Soldado Universal, né? No do Roland Emmerich. Ele era reconhecido, né, por esses tipos de papéis, né, policial durão, ficou muito marcado por isso, né, nos anos 90, 80, fez isso a partir dos anos 70, só que nos anos 60, e isso, o Howard Ashman e o Alan Menken sabiam, ele era ator teatral da Broadway, ator de musical, de cantar, de dançar, então na hora que estavam pensando em pessoas pro cast, a sugestão do Jerry Orbach veio do Howard Ashman. Falou, não, pega o Jerry Orbach. E todo mundo que produziu o filme falou, mas porra, esse cara, pra fazer o papel do Castiçal, ele tem que cantar. Então, ele era do teatro musical da Broadway. Ele sabe cantar, sabe dançar, ele sabe fazer esse papel com o pé nas costas. E, obviamente, no filme fez isso, com o pé nas costas. Ah, o outro nome que você devia estar já pensando também, um dos outros nomes, pelo menos, né, é o David Ogden Stiers. Stiers, acho que fala o nome dele. Sim, seria o terceiro ali, é o mais desconhecido dos três. Mas ele é aquele character actor, né? Ele tá sempre fazendo um papelzinho lá, ele sempre atua bem, sabe? É um ator que sempre segura o rojão quando precisa. Uhum. Sempre faz um coadjuvante ali bom, então. E todo mundo. E por conta disso, ele é sempre chamado pra participar de uma cacetada de filme. Você vê aqui a filmografia do cara, é um atrás do outro, né? Linha de produção. É, ele tá desde o MASH, lá dos anos 70, né, aquela série como fim dos anos 70, começo dos anos 80, até, pra quem hoje é vidrado em animações loucas do Cartoon Network, no Apenas um Show, claro, da versão original, que ele é o Sr. Maillard. Eu acho que a maioria das pessoas que acabarem vindo o Apenas um Show vão acabar vendo a versão dublada, né, mas só pra gente ter essa ideia de... A cara dele. É, da cara dele, assim, do que ele faz, né? Também. Como ele tá. O espectro dele, né? De atuação. É outro ator que você bate hoje e você fala, pô, já vi essa figura em algum lugar. Seja algum filme, seja alguma série. Você já vai ter visto esse cara. Ele não é um cara desconhecido. Ele é figurinha fácil, entendeu? Fez de tudo mesmo. Tanto live action como dublagem. Tava em Pocahontas. Ele fez aquele filme da TV da Liga da Justiça. Espero que alguém tenha visto isso na vida. Puta, ele era o Ajax. Ele era o Ajax, cara. O Caçador de Marte. Que vergonha, cara. Que vergonha. Ainda bem que ele tava de máscara, ninguém notou, né? Ele tava verde, cara. Pior ainda. Ruim mesmo. Assim. Eu espero que vocês falam assim de. Vocês ficam reclamando de. Do Liga da Justiça que vai sair esse ano. Dá uma olhada nisso aí pra vocês terem uma ideia. Coisa que é filme ruim. É aquele negócio, né? Aí não tem comparação. É a mesma coisa que eu comparo o Quarteto Fantástico do Tim Story com o Quarteto Fantástico que o Corman produziu. Aí o Quarteto Fantástico que o Corman produziu não tem comparação. É um lixo inominável. Ele apareceu naquela série The Dead Zone, como é que chama? O Vidente. O Vidente aqui no Brasil, né? É que eu assisti. O pouco que eu assisti pela Xena. Lá eles usavam o nome original. É, pra mim o Dead Zone ainda é o filme do Cronenberg e o livro do Stephen King, né? A Zona Mor. É, como você falou, né? Ele é um cara. Provavelmente você já viu ele em algum lugar. Até Star Trek ele já apareceu, cara. Eu só não sei em qual. Se foi no Voyager ou se foi na Nova Geração, mas até lá ele tava. Cara, a partir do Nova Geração, que aí começou a brotar filme e série Star Trek a rodo, e game e tudo mais, cara, é mais fácil tentar achar quem não teve Star Trek. Pô, até o Whoopi Goldberg teve Star Trek. Ah, sim, e eu não sei se a gente falou, né, mas ele é o Cogsworth no filme, né? Sim, ele é o relógio. É o relógio, né? Tá, e, bom, quem que é, então, aí o outro nome que você queria comentar? A Angela Lansbury, né, cara? É, aí nós estamos lidando com uma senhora atriz, né? Ainda viva. Indicada para 3 Oscars, recebeu o Oscar honorário, esteve em filmes, assim, um filme importantíssimo chamado Sob o Domínio do Mal. Para vocês terem uma ideia, para fazer o papel dela na refilmagem, Jonathan Demme teve que chamar Meryl Streep, tá? Só isso, né? Ela ainda tá trabalhando, tanto que ela vai estar no Mary Poppins 2, tá? A Disney vai fazer Mary Poppins 2, meu Deus do céu. Chega em 2018, ó. É, pro cadáver da Bill Travers lá se revirar mesmo no túmulo, chutar a tampa do túmulo. Mas mais importante do que tudo isso, muito mais importante. Ela estrelou Se Minha Cama Voasse. Ah, você lembra? Você cara, você é uma das poucas pessoas que eu lembro que cita esse filme assim com boas lembranças, pela sua entonação de voz aí, pelo menos. Meu amigo, Se Minha Cama Voasse foi o segundo VHS que meu pai alugou pra mim, nos exíduos anos de 1982, ok? E não sei porque tinha já dublagem brasileira no filme. Ah, que é dublagem mono, né? Horrível. Não, mas uma dublagem excelente, porque as músicas, a tradução das músicas tinha lirismo, tá, porque até as músicas eram dubladas, tinha um Era um negócio excepcional a dublagem. Tanto que a versão que saiu finalmente VHS fita selada na metade em 88, 89, ainda era dublagem lá dos anos 70, que foi dublada e tal, antiga. Uhum. Oh, uma delícia. Ela, é a senhora, ela era a senhora Price, né? Senhorita Price. Né? A Miss Price. Oh. Eglantine, Eglantine, Eglantine, Eglantine. Aí eu compro o DVD. O DVD eles fizeram uma coisa decente, mantiveram a mesma dubladora, né, que é a mesma que faz a dublagem da Marge Simpson, ok? Bom, de qual época? Não, a Marge Simpson clássica, só. Tá? Só que, é claro, né, tem mudanças dos dubladores e principalmente mudança nas letras das músicas, cara, eu olhava e falava, cara, não, sabe, dava uma raiva. Mas enfim, Se Minha Cama Vasco, filme muito bacana, um filme muito legal. Músicas sensacionais dos... Ai, quantos irmãos lá do Se Minha Cama Vasco que compunham a música? Sherman. Os Sherman Brothers, isso. As músicas sensacionais do Sherman Brothers. Assim, de doer no coração algumas músicas. Pô, e a... Trigoros, Tricoron, Saints D. Pô, cara... Olha, o Baradela, sério, eu acho que esse filme eu não vejo há uns 20 anos, cara. Cara, só por Se Minha Cama Voasse, olha... Mais até, Angela, eu acho. Angela Lansbury tem um pedacinho no meu coração ali. É. A minha eterna Miss Price. Outro cara conhecido é o Rex Everett, né? Que fez o Maurice, que fazia o Maurice no filme, mas... Maurice é o... É o pai, né? É o pai da Bella. Uhum. É o pai. É o... Ele vai ser o... No, na refilmagem, o Kevin Kline. É, porque o Rex Everett morreu faz tempo já, né? 2000, né? 2000 já. Aliás, ele se aposentou um pouco depois de fazer aí A Bela e a Fera. Também temos o Bradley Percy, que é o Chip, né? Que ele apareceu... É a Chicrinha. A Chicrinha, exatamente. Faltou falar que a Angela Lansbury faz o Bully. Ah, tá? Sim, é verdade. A gente acabou falando da filmografia dela, lembrando da Angela, mas esquecemos de falar que ela é a senhora Potts. É, a Bully. A senhora Bully, sei lá. Bradley Priest, que fez o Chip, depois apareceu lá em Jumanji em 95. Tem. Ah, você não gosta de Jumanji? Não. Coisa. A obra de Joe Johnston como diretor de cinema às vezes me deixa, como eu diria, num enfado sem tamanho. Eu acho que só gosto dos filmes do Joe Johnston, assim, que eu consigo assistir o Jurassic Park 3 e o Capitão América, porque Primeiro Vingador, o resto é tão chato, cara. Bom, Marcelo, você tinha comentado aí que você queria falar alguma coisa da dublagem nacional. E aí, o que, que é? Qual é a tua dor sobre isso? Aí você tá lá vendo a dublagem nacional, né? E você escuta, né, cantando e dublando. Quer dizer, ele não apenas dubla, ele canta também, né? O nosso querido Garcia Júnior. Fazendo o Gaston, com aquela voz de He-Man. É engraçadíssimo. Sabe aquela voz do He-Man? Não principiada. O He-Man mesmo. É. Super poderoso, convencido e tal. E funciona, e canta, é divertidíssimo. Tá. Aí entra a fera. E aí quando você vê a fera, que tá meio falando assim, meio distorcida, mas aí a fera vai se abrindo e você repara que também é o Garcia Jr. Aí eu falo, what the fuck? E eu lembro que a época, quando eu aluguei esse filme pra ver pela primeira vez, em VHS, a época eu reparei nisso. Eu falei, mas peraí, é o He-Man também que tá dublando essa porra, o Schwarzenegger? Cacilda! Aí, sabe, eu vi esse filme e tal, e fica muito estranho, porque você vê o cara conversando com ele mesmo uma hora, né, no filme. Você, para aí, não paro não. Sabe, é um caso de esquizofrenia, assim, pior que a do Nash lá, do Uma Mente Brilhante. Aí passou o tempo, eu esqueci. Aí quando eu peguei pra rever esse filme, né, agora, recentemente, começa a ver e fala, nossa, é verdade, cara, é o Garcia Jr. fazendo dois papéis, um protagonista da... Caralho, velho! E o final é muito engraçado, que quando a fera volta a ser o príncipe, spoilers, né, quando a fera volta a ser o príncipe, a voz dele é do príncipe Adam. Ai, cara, putz, me lembrou, isso você me fez lembrar agora. Nossa, você tem razão, eu tinha esquecido completamente disso. Cara, é muito bizarro, cara. Pra quem assiste, você fala, mas peraí, como assim? Ele tá conversando com a NB, mas não imagino. O estúdio de dublagem, cara, devia ser algo muito freak, né, cara? Você entra no meu canal. É claro, eles devem dublar primeiro um personagem, depois o outro. Mas você fica imaginando loucura, né, quando escuta um treco desse. Rapaz, Garcia Júnior, voz de que dublou Pica-Pau, Arnold Schwarzenegger. Um dos maiores dubladores, ele e André Filho, cara. André Filho também era outro, né? O Eterno Super-Homem, Rock, Bambu. Tá certo, então exorcizou seus demônios aí? Cara, não, tem mais. Você acha que é brincadeira, mas. Você acha que é brincadeira, mas na hora que você tá escutando um cara conversando com você mesmo, fazendo vilão e o herói da história, cara, você pira, né? Porque não é. Ele não tá fazendo voz muito diferente e a voz dele é muito conhecida pra você não sentir assim uma diferença. Vamos aí passar aí finalmente para os detalhes, né? O filme. Pro filme de A Bela e a Fera de 1991. Se vocês quiserem, a gente pode fazer também umas certas brincadeiras com a questão assim de. Como é que eu vou dizer assim? Dos problemas assim, que podem te incomodar vendo com olhos adultos o filme. Eu não me importo, viu, gente? Se vocês quiserem fazer isso, também acho que vale. Também, cara, eu não tive muitos problemas vendo o filme, não. Faz parte. Eu não sei, é claro, que você encarar pelo lado da bestialidade, mas... Credo. Aí acho que eles não fazem nada, né, com... É, a Bela a Fera não faz nada. Cara... Bom, mas a questão é... A Bela e a Fera, você tem bestialidade. Pô, a gente tá vindo de volta pro futuro. Tem incesto? Tá valendo. Cara, agora eu saquei. A Bela é a Geni, né? É o quê? A Geni do Zeppelin? A Geni do Zeppelin, que é a casa preferia. Nossa. Amar com os bichos. Ai, não. Ai, vamos lá, então. Uma das coisas que mais me acho que vai impressionar na Bela e a Fera é a própria questão da animação, a qualidade da animação mesmo. Uhum. Tem aquele prólogo que começa com os vitrais, isso é legal porque dá aquele ar de lenda, né? Aquela coisa de, sim. Como é que isso aconteceu, quando aconteceu? E é uma técnica, em vez de você contar por flashback, né? Você conta por esses detalhes, assim, essa coisa que parece ser uma história há muito tempo esquecida. Por isso que o próprio Castelo da Fera, ele é isolado, né? Ele é contido dentro daquela floresta sombria. Ele lembra muito o início do Bela Adormecida, só que o Bela Adormecida, você abre o livro e tem passagens, né? Uhum. Passagens desenhadas, quando conta o prólogo. Ali não, eles fizeram um negócio muito criativo, né? Utilizando os vitrais pra contar, fazer essa introdução pra história, né? E você comentou, foi bem contundente para dela. É um filme musical, né? Tanto que pra primeira música, acho que não dura 5 minutos para aparecer na tela, né? Do filme. Não é uma coisa assim... É a música da Bela, isso, né? Isso, a música tema da Bela. Não é uma coisa musical como a gente viu, em Os Miseráveis lá, que é até as inspirações tem música, né? Mas é bem presente mesmo, né? A Pequena Sereia já começava com uma música. Entrava no crédito, a Pequena Sereia e pá, a música. Aqui ainda você tem um prólogo e tal, aí a câmera abre, aí... Lá entra na cidade, né? Você tem. Aí começa, né? É a música da Bela, como você comentou, né? E é aquela coisa. O que eles chamam de I Want Music, né? Eles colocam bem claro: é a música Eu Quero. É a música que. É o interessante do desenvolvimento dessa canção, né? É que ela mostra exatamente as intenções da personagem. O que a personagem quer da vida. Uhum. É isso, tá na letra, né? Ela quer mais do que ela tem na vela. Foi pra aldeia com o pai, vai estar lá, é o inventor maluco. Ela se dá bem na vila, mas ela quer mais, quer algo muito mais do que aquilo. Não quer a vinda provinciana. Então, porque ela lê as histórias. E aí, durante as ações dela, você vai vendo que ela lê histórias, que ela gostaria de viver uma história de romance como ela lê nas histórias que ela lê. Uhum. E sabe, ela quer algo mais excitante do que essa vida mediana que ela tem na França, em algum século XVIII, alguma coisa assim. Isso. Né? E devia ser uma fase, um lugar bem chato pra você morar, principalmente se você só for com uma Bela, que gosta de ler, né? E de tomar banho, aparentemente. É, todo mundo vira e fala, porra, essa menina lê, essa menina toma banho, pô, essa menina é maluca, né? É, ela não tem 16 anos e já tá com 4 filhos, né, na barriga. Essa daí ainda não tá prenha, né? Só faltou falar assim. É, tem isso mesmo, né? O que me lembra aquela tirinha lá que Que assim, no começo é uma moça falando assim, ai, como eu queria ter vivido em outra época, né? Daí de baixo é, meus 9 filhos estão com pólio e eu não posso votar, que mundo horrível esse. Nossa, que horror, né? É como a gente tá falando de animação, Disney, que é mais feito pra crianças entenderem de um jeito mais fácil, tem um roteiro, uma estrutura básica, simples até. Até nas cores. É um bom roteiro, né? Não, é um bom roteiro, com certeza. Mas tem as coisas, por exemplo, tem essas coisinhas como a Bela tá de azul, o Gaston está de vermelho, são esses opostos espectros aí da escala de cores e tal. Sim, e até umas coisas que pra gente são bem bestinhas, mas você pegando até o público-alvo do filme, são coisas muito, muito bacanas, né? Tipo, aquele livro azul que ela pega na biblioteca é o livro que conta basicamente a história dela, né? Para ler na fonte, aí ela conta tal, que... Ah, e ela encontrou o príncipe, ela descobriu que ele era um príncipe só no final. Mas que lindo quadro, quando ele se encontram no jardim. Ah. É, isso aí. Mas e sim, você pode falar que ela é um pouquinho louca porque ela apresenta o livro pra umas govelhas lá, né? Então. Ah, ela conversa com... Eu tô falando, cara, ela é genial. Ai, ai, ai. Bom, enfim. E tem aquela coisa, ela tem uma questão, fica subentendida aqui, porque ela é diferente. Porque o pai já é um pouco mais pra frente. Queira ou não queira, o pai é quase um steampunk, quase um inventor de steampunk, né? Com aquelas máquinas dele de a base de vapor, né? É, ele cria uma máquina que faz. Qual que é? É machado, né? É um machado, isso. Um machado automático. Ou seja, ele pensa pra frente. E normalmente quem pensa pra frente não é. Não comum. Não é bem visto. Não é bem visto, é. E normalmente era chamado de louco mesmo, né? E também, assim, por exemplo, tem uma coisa assim, não se menciona a mãe da Bella nunca, né? Então, tipo assim, ela é provavelmente órfã de mãe por algum motivo, e isso faz ela ser mais diferente. Talvez tenha morrido no parto, inclusive, né? Como era comum na França do século XVII. Coisa assim. Outra coisa, como era comum nos desenhos da Disney, né? Tipo, desenho da Disney, claro. Tem que ser órfã. É, desde Bambi, né? Assim, né? Ah, desde a Branca de Neve. Desde, né? A Branca de Neve, verdade. Tem essa cara, coisa tá da princesa Disney, né? Ou do príncipe Disney. Você tá no desenho da Disney. Seu pai vai, mano. Ou sua mãe. Ou a mãe. Ou os dois. Os dois. O Aladdin, os dois morreram. Fora de quadro, né? Fora de quadro. Já começa sem. Em todo filme da Disney ou do Zack Snyder, os personagens têm problema com o pai ou com a mãe, né? Exatamente. Mas, assim, o que tá acontecendo assim é realmente essa aventura aí que o pai começa, que ele quer, assim, a Bella quer fugir daquele lugar, daquela vidinha simples, e ela vê nas invenções do pai também essa esperança, né? E é um desejo do pai também, né? Tirar a filha de lá. Ele até tem um pensamento um pouco, como vou dizer assim, tradicional dela. Fala, ah, por que você não casa com o tal do Gaston, né? Daí ela fala, o Gaston é um idiota dele, o pai nem discorda disso, né? Então, bem, filha, você acha que não é pra você, então vamos embora, né? E isso tudo é pra mostrar a Bella como uma personagem um pouco pra frente, um pouco mais dona do próprio destino, que é uma coisa que vai se refletir lá no começo do segundo ato, né? Quando ela liberta o pai das garras da fera, né? Lá no castelo. É, vale lembrar que, né, a gente já tá em 1991, não cabe mais uma personagem submissa, totalmente submissa, não tô assim, dizendo submissa, mas sabe, que seja passiva, né? É, passiva. Por exemplo, você vê o Branca de Neve, as ações dela são de cativar os anões, essa é a ação que ela faz, mas em nenhum momento ela tem ação que realmente vá influir nos destinos da Rainha Má. Por exemplo, a Rainha Má manda um caçador matar ela. É o caçador que fala, pô, não tem que matar, vaza. A rainha envenena ela, come, ela envenena, pum, cai dura. São os anões que vão caçar a rainha que acaba se estrepando. A Branca de Neve, se você for ver um filme que a personagem principal, o arco é totalmente escroto, porque ela não tem uma luta, ela não supera um objetivo. É o príncipe que chega lá, dá um malho nela e ela retorna. Mas isso, né, anos 30, você tem, né, os costumes da época, eu gosto muito da Branca de Neve, mas nos anos 90 não cabe mais isso. Ela tem que ser a senhora, um pouco senhora do seu destino. Senão, pô, como é isso? O personagem que é demente aí, Não é nem o fato de ser um machismo, mas até o fato, pô, que atrativo esse personagem me tem. Um personagem que, pô, precisa dos outros pra se virar. É, que não é o caso da Bella mesmo. Ela se vira sozinha por muito tempo. É, às vezes ela passa por um perrengue, precisa de uma ajuda e tal, mas é algo normal. Isso independe de gênero. Não, pode acontecer com... Poderia ser o inverso e tal, mas é algo normal da roteira. Diferente de não fazer nada. As suas ações não significarem nada. E até porque, assim, tanto ela, quanto a fera, quanto o próprio pai dela precisam de ajuda, né? Durante o decorrer do filme, então... Sim. Então o fato de ela acabar precisando de ajuda deixa ela mais ainda num nível tão real quanto os outros dois, né? Só fica nesse nível irreal mesmo, assim, o próprio do Gaston. Mas o Gaston, ele é o... uma caricatura, o Gaston, né? É uma caricatura, isso, né? E... tem jeito, mas é uma caricatura engraçada de qualquer jeito. Ele é assim, é o cara que a gente gosta de odiar, né? Ele não tem nenhum tom de cinza, né? Ele tá totalmente lá do outro lado do espectro. E a dublagem do Garcia Jr. ajuda, né? Doce de mamãe, então, assim, cara, sim. É muito engraçado, cara. É, bem... E tem essa questão da grande aventura, né, que passa do pai pra Bella. Pra quem viu, quem de repente leu ou viu o filme do Thor, ou mesmo leu o conto original, a Disney costuma incluir aqueles cacos de humor, né? Tanto que quando o pai se perde e aparece lá no Castelo da Fera, via quase uma piada. É o seguinte, porque se você pegar o conto original, a questão que a fera quase mata mesmo o pai da Bella. O pessoal dá uma diminuída no tom, né? Até pra você não pegar bronca do personagem, porque afinal o personagem já é, né? Amargurado, né? Monstruoso. Não, e outra coisa, ele é monstruoso, você tá fazendo, é claro, o público primário são as crianças. Então ele já tem um aspecto monstruoso. Ele é um personagem difícil de você comprar a princípio, porque ele é um personagem amargurado. Vamos lá, um escroto, e um escroto no mau sentido, não é um escroto haha. É o escroto puta, que são mala, né? Sim. E, pô, ainda se o cara é violento pra cima de um personagem que é bacana, é engraçado, é divertido, é o que tá, um dos personagens que tá segurando o público, né? A atenção é o que faz a maior parte das palhaçadas, né? Nessa primeira etapa, ele e o LeFou, né? Uhum. Então, sabe, ameaçar um personagem desses, assim, você vai perder a empatia do público, né? Não a empatia, mas a simpatia do público pra cima do seu herói. Sim, é verdade. Tem essa coisa dele aparecer, da fera aparecer ameaçadora mesmo, tem... Sim, claro. É uma coisa que a gente fala, assim, que é uma criatura que foi mesquinha, por isso que ela foi amaldiçoada. Eu só não entendo da bruxa amaldiçoar todo o castelo, mas tudo bem. Ah, bruxa é bruxa, né? se fode aí, entendeu? Tipo, não tem essa, não. Agora, tem outra coisa, né? Uma coisa que a gente falou. Quando a Disney chamou o Howard Ashman e o Alan Menken pra participar do filme, é que teve a segunda refação de roteiro. E isso faltando, tipo, um ano pro filme ficar pronto. A gente comentou rapidamente lá, não entramos nisso. O Jeffrey Katzenberg agindo mais uma vez pra deixar a turma dos desenhistas da Disney com a pressão, né? A pressão normal, né? Todo mundo saiu de lá direto, tomando aqueles remedinhos de pão embaixo da língua, sabe? Então aí nós fomos apresentados esses novos personagens, assim, que temos o Relógio e o Lumière. E é engraçado também se você notar que eles representam eles foram transformados nas suas próprias personalidades, né? O Lumière, um candelabro, ele é mais esperançoso, assim, ele é o cara que reflete a luz. O Relógio já é metódico, né? Então tem essas brincadeiras, assim, que é legal, assim, eu acho divertido mesmo você ficar destrinchando esses personagens. Por mais, você pode falar pra mim, pô, é básico, óbvio, sim, mas é não pra uma criança, né? Isso que é legal, você colocar a criança e falar, nossa, por que que ele é um candelabro? Talvez uma criança, assim, hoje nunca tenha visto o que é um candelabro, mas enfim, sabe o que é um relógio e tal, esse tipo de coisa. E a fera também é o seu exterior, né? É o interior que representa o exterior, fora os grandes olhos azuis dele. E tem aquele negócio, né? As formas, né, que os serviçais da fera tomam, né, são formas parecidas, assim, por exemplo, o mordomo vira o relógio, quer dizer, o mordomo que deveria tomar conta das coisas, ver a hora exata, que deveria ser pontual, chefiar as coisas, ele vira um relógio. O Lumière, que é um castiçal, ele tem fogo, né, ele tem paixão, então ele canta, ele dança, ele dá em cima da espanadora, que é uma mulher que virou também um espanador, entendeu? Ele é galante, né, ele quer só jogar chaveco, então tem isso, né? Bully, gordo, é matrona. Então, eles fazem essas brincadeiras, né? Que as pessoas são e os objetos que elas viram. Eu só fiquei pensando depois que não deve ter móvel nenhum, né? Naquela mansão ali, no fim das contas. Não tem móvel, não tem louça, que é tudo gente, né? Como é que essa galera... É, tudo gente. Todo mundo vira normal, fala assim, agora temos que sair comprar, passar ali no Carrefour, porque estamos fodidos. É, mas tem uns que ficar aqui, tiveram destinos piores que os outros, né? Pô, imagina, sei lá, quantos filhos a senhora Pop, sei lá, tem, porque quando ela fala, né, ah, vá dormir com seus irmãos, você dá pra ver que lá no frame tem tipo umas 20 xicrinhas lá. É verdade. E aí, no final só tá um moleque, cara. Aí no final só tá um moleque, cara. A fera deu um piti, quebrou todos os irmãos, matou todos os filhos da mulher. Só sobrou um moleque com caco. E é um moleque meio maltratado, né? Que ele tem umas partezinhas quebradas, assim, né? Aí você descobre por que a parte ser quebrada. Porque quando ele vira um moleque, falta um dentinho dele. É, tá lascado o dente dele, na verdade. É. Ah, mas aí imagina o que ele fez antes, né? Mas enfim. Daí tem toda essa relação aí de você colocar assim os personagens humanos aí, principalmente quando a gente fala do Gaston, né? Que insiste em ficar pedindo a Bella em casamento. E na verdade o Gaston é bem mais do que isso, né? Ele quase se impõe, né? Quando ele chega na casa da Bella, já querendo casar com ela, colocando lá do lado de fora uma trupe pra fazer a festa, deixamos até o padre lá da vila pra poder fazer isso. É. Enfim, né? Eu não imagino que ele ia imaginar que o casamento seria, mas enfim. Não, cara, ele é a caricatura, e assim, como caricatura, ele funciona à perfeição, cara. Sim. Porque, assim, até o. Assim, ele é odioso, né? A partir do momento que ele quer ferrar mesmo com a vida da Bella, começa a fuder com o pai dela e tudo mais, aí você pega a raiva. Mas até então, ele é um antagonista estupidamente, ênfase, estúpido, estupidamente divertido. Porque é convencido, ele é burrão, ele fala absurdo. As músicas dele são muito boas, cara, né? Aquela música que ele faz com o LeFou ali, sabe? É um show à parte ali. É, bom, enfim, ele é aquele, como a gente falou, assim, ele é realmente feito pra gente odiar. Por exemplo, como é que a gente não vai gostar do... Como é que a gente vai deixar de odiar um cara que chega na casa da Bella lá e coloca os pés em cima do livro lá e diz que pra ter os pés massageados pelo personagem, né? Não, mas até ali ainda entra no sentido da comédia. Da comédia, mesmo. Uhum. Fala, nossa, esse cara, não é possível, esse cara é muito trouxa, né? Você tá vendo isso daí. É, e ele tem essa cara desse queixo, esse cara alongado, um queixo meio quadrado, assim, que... Assim, se você pegar alguns personagens de quadrinhos... másculos de herói, ele tem... Essa cara de super-homem, né? É. De Shazam. É, ele tem mais uma cara de Shazam, eu acho, realmente. E é assim, isso que é engraçado, né? Já a Bella, bom, por ser uma mulher, tem os traços mais delicados, assim, é verdade e tal, mas... Não, e ele é o galã da vila, né? Uhum. Tem que lembrar isso. Todas as meninas da vila querem ficar com ele. É, e tem três gêmeas lá, pô. Ele podia pegar qualquer... Por que ele vai? O que ele quer com a Bella, cara? Tem três loiras lá atrás dele. Caramba. Mas enfim, né? Não, a gente tá aqui querendo aqui, na verdade, tá racionalizar uma coisa que, na verdade, é pra ser uma... Ah, mas ele racionalizou de uma forma bem simples. Primeiro que, né, a mente dele é simples, mas também de uma forma simples pro público infantil. Ele virou, olha, eu sou o melhor, eu quero o melhor. A melhor da vila é a Bella. Então, se eu sou o melhor, eu tenho que ser a melhor que a Bella. É isso. Na verdade, a Bella não é... Ele não quer a Bella em si. A Bella é mais um dos prêmios que você vai ver, né? Várias, né, cabeças de animais, né? Uhum. naquele recinto. Naquele... A Bela basicamente é uma cabeça de animal a ser abatido por ele. Eu acho que é nessa parte aí que ele, depois que ele, que a piada meio que acaba, que ele é rejeitado pela Bela de vez, que ele cai na poça de lama e assim, ele se sente um pouco humilhado, que a gente vê assim, a gente consegue ver a face verdadeira dele, né? Então ele tá lá naquela taverna lá onde tem realmente a música que o Lefou começa a cantar sobre ele, mas você vê realmente as cabeças dos animais caçados, ele tá sentado numa cadeira assim, que tem um animal de chifres, então é uma simbologia assim, dizer que na verdade a fera ali é ele. Justamente, assim, até se você parar pra comparar, assim, as duas maiores forças do filme em questão de... eu acho meio complicado falar isso, mas os dois machos alfas, né, do filme são ele e a fera, né? E é engraçado que a fera é um cara em forma de animal, mas que... E aí essa parada da cadeira eu achei interessante, porque a cadeira da fera é uma cadeira humana, né? Aquela poltrona que o pai da Bela senta lá no início, que a galera falou, uhum. Cuidado que essa aí é a cadeira do chefe e tal. É uma cadeira humana, né? Enquanto a cadeira do Gaston é animalesca, né? Ela tem chifres e tem as patas estranhas, assim. É, o fera, ele é um ser monstruoso por causa da, assim, pra ele, digamos, aprender a lição, né? Mas o Gaston já escolhe esse caminho pra ele, é diferente. Sim, exatamente. E você falando de fera, cara, outra coisa da qualidade da animação é a postura do fera, né? Do fera, sei lá. Que tem essa coisa dele ser gigante, então o peso dele, assim, as costas dele dão um certo peso, assim, pra ele andar, sabe? Você percebe, assim, que a qualidade do movimento do personagem, assim, desenhado é uma coisa fantástica. Sim. Eu acho, assim, cara, por isso que eu nunca vou deixar de... Assim, você pode, de repente, não gosto do musical, não gosto muito da Bela e a Fera, mas, putz, você tem que dar braço a torcer pra essa qualidade que é a animação ainda. O empenho, né, envolvido, né, o craft, que se fala, né, o trabalho. Sim. É. E de você pensar ele como criatura também, porque a primeira vez que ele aparece, ele é quadrúpede, né, às vezes ele anda em quatro patas, assim. É como se ele aceitasse, começa a aceitar ele, porque aquele pé, são as últimas semanas lá da maldição, né? Uhum. Então ele tava assim, meio que perdendo a esperança, aceitando que... Não, e não o próprio jeito. Tempo, né, de viver como uma fera, ele tava regredindo realmente pra uma fera. É, fala que é uns 10 anos, né? Fala que é 10, fala que é 20, sabe? Vai mudando as músicas. A música muda a idade o tempo inteiro, cara. A vontade parece que fala, estamos há 10, 15 anos. Um negócio assim, falando, caramba, esse moleque recebeu um feitiço quando? Com 2 anos de idade? É, a ideia é que, na verdade, pra isso dar problema, é que, na verdade, eles pararam no tempo. Porque se tem 10 anos... O chip não tem 10 anos. Porque a não ser que a dona Pops lá achou o senhor Bully e eles fizeram um pequeno chifrezinho. É, mas é verdade. Eu também vou por esse caminho. Na hora que sofreu magia, todo mundo parou no tempo, ninguém envelhece, entendeu? E vamos que vamos. Até o próprio cachorro é amaldiçoado. É, até o castelo, né? A estrutura do castelo. É assim. Sim. Tanto que no final os gárgulas viram anjos. Viram anjos, Assim, até pequenos detalhes, por exemplo. Assim, você pega... É um filme infantil, sim, mas tem algumas brincadeiras ali. Um mais picadinhas. Por exemplo, quando o Lumière pega... você já comentou isso, né, Tela? Pega a espanadora e fica... Olalá, mon amour, não sei o quê. Cara, é muito divertido. Mas a Disney sempre teve isso também, né? A Warner até mais, né? Sempre foi isso. A Warner sempre foi um estúdio mais sacana, mas a Disney também sempre tinha um pouco disso. Os próprios desenhos do Pato Donald tinham disso. E voltando a essa personalidade da fera, né, que ele realmente estava regredindo, aceitando o próprio estado, né, quando ele tenta... Você vê que é uma dificuldade dele tentar chamar a Bela pra ir jantar, né, daí ele fica ouvindo os discursos lá, os conselhos do Lumière e da senhora Pops, né. Não, seja firme, mas seja suave, não seja, mas seja doce. Ele se... É, de novo, cara, a qualidade de animação é muito, muito bem feito aquilo, cara. Incrível, que eu não sei como é que alguém não pode de repente não gostar desse desenho. E sobre a questão de musical, assim, realmente falando assim, eu acho que a Be Your Guest é a primeira música, assim, que eu gosto mesmo da história. Não, a Be Your Guest é a melhor música do filme. Embora Beauty and the Beast ganhou o Oscar e tudo mais, a Be Your Guest é a melhor música. É o momento, os produtores chamam de Showstopper, né? Que é, se você for ver, é a Under the Sea, Pequena Sereia, né? E seria o que eu quero mais é ser rei no Rei Leão, né? Não, eu quero ser rei é a música que eu quero. A música Showstopper do Rei Leão é o Hakuna Matata. Ah, é verdade. A Showstopper do Aladdin é a Prince Ali. É porque visualmente essa cena me lembra muito a do Rei Leão, assim. Agora, o trabalho na Beer Guest, nesse momento, assim, ela remete remete muito aos musicais de Broadway e dos musicais antigos da era de ouro de Hollywood. Você vê aqueles castiçais, você vê os aparelhos de jantar, você vê tudo aquilo, os móveis, a porcelana, tudo dançando de uma forma assim, hiper coreografada, de uma maneira maravilhosa. Os planos, né? Uhum. Então, sabe, de um bom gosto, sabe, os planos vistos de cima, sabe, como se pensasse um musical dos anos 40, dos anos 50 da MGM, sabe? Um negócio, sabe, coisa de Busby Berkeley, coisa de Gene Kelly, a qualidade. E tudo bem, ah, é animado e tal, mas você pensar que, olha, agora eu vou pegar esse plano aqui, fazer esse plano aqui, que tá a criatividade da coisa, né? E assim, a música é sensacional, né? Sim. É algo assim. E um detalhe na dublagem brasileira que, olha, embora os caras botaram o Garcia Júnior conversando com ele mesmo, teve um acerto assim, fenomenal. Esqueci de falar, mas eles pegaram o Ivan Cury pra fazer o Castiçal. E o Ivan Cury, né, com aquele jeitão dele, né, de francês de Araque, e fazendo francês. É, cara, é aqueles momentos que a dublagem brasileira é sublime, né, cara? Realmente é uma questão até também de memória afetiva, né? Acho que vou lembrar de pouca gente assim no Brasil. É o caso de pegar a pessoa certa no papel certo. É sensacional. A gente tem essa questão assim de mostrar a personalidade da Bela, que é uma personalidade forte, quando ela não aceita as regras assim da fera em relação de não aparecer, nunca aparecer naquela área que são os aposentos dele, onde tá a Rosa, onde tá o antigo retrato dele. E é uma coisa assim de reiterar que nenhum homem manda nela, né? Essa é a grande mensagem do filme. Ao mesmo tempo que ela se torna um pouco rude fazendo isso, mas enfim. Sim. Ela é a senhora do destino dela. Ela tem a curiosidade nata, que a gente vê isso já na primeira canção, né? Passa um pouco disso, ela quer algo mais, ela quer procurar, ela quer descobrir o mundo. E ali ela tá naquele castelo, tá largada lá, vamos aqui, ah, não pode entrar. Ah, o cara me prendeu aqui, que dane-se, o que ele vai fazer, vai me matar? É, pois é, eu tava pensando nisso também. Na real, ela é prisioneira ali do filme, né? Sim, mas a reação, a lógica de tudo, assim, pô, se ele quisesse me matar, eu já teria me matado. Eu fiz uma troca com meu pai, quer dizer, ele já não matou meu pai. Ele tava prisioneiro. Poderia ter matado meu pai. Porque se o príncipe chegar lá matar meu pai, quem que ia. Eu ia dar falta por ele? Mas quem que ia chegar até o castelo? Só eu. Tipo isso. Ah, aí ela faz a troca com o pai dela. Beleza, ele não vai me matar. Eu tô aqui como uma troca. Então, foda-se. Se ele me emputecer, ele vai me trancar na cela. Mas isso acaba dando um ponto de virada do filme, que é a Bela fugindo e sendo atacada pelos lobos no meio da floresta. Sim. E aí o Fera mostra que não é exatamente um monstro, como ele começava a acreditar que era, inclusive, pra salvar a garota, né? Pra salvar a Bela. É uma cena legal, tal. Ele mostra realmente que se importa. Eu só tenho uma dúvida dessa cena. Como é que a Bela conseguiu colocar o Fera em cima do cavalo, considerando que ele devia pesar uns 300 quilos? A magia do cinema. Tá certo, eu tô sendo chato. Ela deve ter cantado alguma música. Partindo do fato de que tem um cachorro e tal, leva pro veterinário, pra fazer um bicho pular rapidinho, você sabe, né? Só que ela... olha, ela tem dedos. E é só acertar o lugar. O bicho pula rapidinho. Ai, ai, ai. É bom, mas é isso aí que dá o ponto de virada. Tanto que a música seguinte, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, né, Fera? Tá bom. Né, Fera? Ele foi tocado por ela. É, ele foi tocado. Olha aí, descobrimos o segredo. Quando acontece essa mudança, tem até a própria mudança de personalidade também. As cenas começam a ficar mais doces, mais engraçadas. Até o Fera, ele começa a vestir azul, que é a cor que a Bela estava usando antes no começo. Ele deixa o manto vermelho rasgado pra lá. Só uma coisinha, que quando fala mudança de personalidade, dá a entender aquela história de, nossa, de repente o personagem passou por uma mudança de personalidade. Na verdade, filme desse calibre, embora seja um filme também de plot, também é estudo de personagem. Então, na verdade, esse personagem, ele tá se abrindo. Você tá descobrindo realmente quem é a fera. Porque a fera, né? A fera é o externo e o interno. Que nem o Shrek. Layers, sabe? Uhum. As camadas do Shrek. É basicamente isso, né? Então, ela tá tirando as camadas, né? A fera é como a cebola do Shrek. Você tá tirando as camadas e descobrindo quem realmente essa fera é. E o que a experiência como fera, embora seja algo traumático, embora tava deixando ele uma fera também, no sentido espiritual, mas ao mesmo tempo começou a ensinar ele noções de humildade, noções de coragem, de cavaleiro de que vale lutar por coisas importantes. Você não tem que ser um babaca, né? basicamente isso, né? Seja um cara legal, né? Seja um cara amiga, bacana. Seja menos. Diga, menos. mas e também tem até assim, essa coisa de ele até aquela cena assim que eles estão comendo, por exemplo, que ela tá toda delicada, tomando a sopa, e ele tá tipo, tem sopa, sei lá, creme até na cabeça, né? Esse tipo de coisa. São essas ceninhas assim que acabam dando um clima doce, né, engraçado narrativo, pra gente se esquecer que, na verdade, ela tá solitária e em paralelo com a história que a gente vai conhecer lá, que o pai vai, afinal de contas, não vai deixar ela sozinha, e vai pedir ajuda lá pros camaradas dele, lá pros vizinhos dele, pra aceitar. Achado de louco, né? E coitado do Maurice, né? Ninguém acredita no coitado. Agora, você tava falando dele tomando a sopa, isso tudo, é aquela noção, né, de como é delicado, como as coisas, os detalhes, né, que eles fazem. Ela tá tomando a sopa com colher, né, do jeito delicado, normal. A fera não consegue pegar a colher, tava querendo, medo de escrotalhaço ali, sabe? Parecendo um cachorro, né? Quase. E aí, ela nota que, na verdade, é a dificuldade da fera em pegar a colher. Que com aquela mão, com aquelas garras, ele não segue. Então, eles chegam ao meio termo, né? Então, ela vai até metade do caminho, a fera também. Eles pegam o prato e bebem. Então, é uma coisa, né, que vai delineando e tá, e vai aproximando os personagens. Basicamente, é o macarrão da dama vagabundo, né, cara? Sim, mas isso é verdade, né? Aquela coisa, ela não dá pra mudar uma pessoa da água pro vinho direto, né? Então, vamos lá. Exato. Vamos aos pouquinhos. Aos poucos. Encontra, o meet me halfway, né? Encontra no meio do caminho, você pega a minha mão, eu pego a sua e vamos indo. E é certo, a gente fala assim, a Be Your Guest realmente é uma música belíssima, mas a cena da dança dos dois, que é embalado pela música da Beira the Beast, é uma cena, assim, tecnicamente maravilhosa. Sensacional. Né, tem aquela coisa de misturar o 3D com o 2D, né, que é uma coisa que a gente falou lá no Aladdin, que foi ajustado um pouco mais forte no Aladdin. Aqui tem só, tem só essa cena. Aqui só é o primeiro momento. Vale lembrar antes que na versão DVD entrou uma cena a mais que tinha entrado pro espetáculo da Broadway, né, que tinha sido cortada do filme. Eles tinham gravado com os artistas originais, era pra entrar, eles cortaram, não entrou na versão de cinema, mas no DVD tem já a versão que é a Human Again, que é antes dessa cena do salão. O que fica meio estranho. Eu até entendi porque os caras cortaram, porque... Ela tem uns 5 minutos, né, de filme. Eu vi na edição especial, tem, né? Eu vi. Tem. Também. Mas, assim, são 3 músicas, uma seguida da outra. Alguma coisa acontecer, o Mano de novo, e a Bela e a Fera é uma seguida. Não tem nada, não tem diálogo, não tem parada entre uma e outra. É pau, pau, pau. Então, acho que o pessoal da Disney virou, não, é... Para isso. Tem um diálogozinho, você entende? Eu tô me confundindo aqui. Tem um diálogozinho, mas sabe? É muito pouco, sabe? É 3 músicas em seguida, você empapuça. Empapuça um pouco. Tinha esse risco. Mas são. A mesma essa música foi cortada, é muito boa. É, realmente, assim, pra quem tem edição diamante aí, em DVD ou Blu-ray, vocês dão uma olhada. Eu revendo, assim, eu não lembrava de ter. Eu acho que a primeira. Fazia muito tempo que eu não vi a Bela e a Fera, eu não vi. Até então, quando eu fiz a revisão aqui pra dar uma olhada no filme dessa música, né? Que eles estão discutindo lá, né, o Bill, o Manigue, eles estão, os três estão discutindo, né? O Lumière, o Relógio e a Senhora Pops estão discutindo lá como é que vai ser bom eles voltarem a ser humanos de novo, o que eles vão fazer, esse tipo de coisa. Né? To be human again, only human again. Vai muito, vai. E o castição, né? Que ele fala, eu vou catar todo mundo, cara. É, porque ele é francês, né? Aquela... e a índole, né? Do castição. É aquela coisa que eu falei, o fogo, né? Da paixão. E assim, é uma cena bonita, assim. A cara, nossa, aquela é precedida por uma piada do penteado da fera, nossa. Que é demais, né? Como você se sente? Ridículo. É muito bom, porque o filme começa a zoar da própria fera, né, cara? Até a própria fera é alvo de gozação, né? E eu sei que é desprendimento da fera, assim, mandar a Bela embora. Aquela questão, né, porque o pai realmente volta pra procurar sozinha a Bela e... Tem essa questão, assim, parece que a floresta só pode ser achada de acidente, né? Mas eu acho que ele poderia ir procurar o pai da Bela com ela, assim. Ele não tinha uma carruagem mágica lá que levou ele até o vilarejo? Pô, acho que dava um jeito, né? Mas, enfim, eu sei que é uma coisa pra ele você... Ele tinha outros problemas em mente, Thiago. Não, o pai dela, o pai dela ali ia ser um empata foda, porra. Mano. Acho que, pô, mas ele tem a carruagem mágica, era só buscar a carruagem. Carruagem, mano. O caminho já tava ali. Não, eu sei. Só um adendo da cena do dança, né? Da Bela e a Fera. Aquela cena baile é um negócio que foi falado, né, do computador zilhões de vezes à época. Era tipo, sabe, o ano anterior era isso e o só não era mais falado que o Android lá, o T-1000 do James Cameron. Mas depois do T-1000 do James Cameron era isso. Era, olha, o uso de computador na cena do baile da Bela e a Fera, cara. Era isso. Só foi suplantado com os dinossauros aqui do Jurassic Park. Mas é uma parada muito linda mesmo, né, cara? Muito impressionante. É interessante que o Glen Kane, né, que é um dos animadores, ele não, apesar disso, não é a cena preferida dele, não. Ele, assim, mas isso eu vou acabar comentando no final, só pra abrir. Esse paralelo ali. Mas voltando aí, a Bella consegue encontrar o pai, tudo bem. E nesse meio tempo, assim, nós temos essa derrocada da personalidade do Gaston. Se antes ele era um panaca, aquela coisa, ele é um cara inconveniente, ele começa realmente aí a virar o vilão da história quando ele contrata, ele suborna o dono lá da casa do Pinel, lá da Casa dos Loucos, pra levar o pai da Bella amarrado, porque ele falou que tinha uma fera que tinha sequestrado a filha. É, a fera de 3 metros de altura, não sei o que, que precisava de 300 quilos, esse tipo de coisa. E é interessante, cara, que todo mundo rico do Maurício, ah, esse Maurício é mó legal, tal, mas aí eles foram com garfos e fogo atrás do velho, porra, que tipo de pessoa faz não, isso? Não, garfos e fogo é de... Não, mas assim, mas é que eles estão lá juntos, estou dizendo isso, é porque todo mundo foi buscar o Maurício, de qualquer jeito. Sim, foram buscar o Maurício, mas não ainda com garfos e fogo, é que magicamente os garfos e fogos aparecem logo em seguida. Que é um paralelo com filmes de terror, né? É, sim, é o Frankenstein, né, cara? Sim, com certeza. O pessoal com forcado e com tocha indo atrás do Frankenstein. Mas assim, eles foram, tava tendo um barraco na aldeia, o Petit, né, que os caras iam buscar o pai, e aí a fera chega com aquela porcaria daquele espelho, ela precisava levar o espelho, não, o cara chega no atol, o espelho precisa, não, velho, não dá espelho, é um espelho encantado, deixa no castelo encantado, meu filho, você não aprende as coisas, não, fera, pum. Fera idiota, né, mas enfim. É, mas enfim, tem outra música, né, deles indo. Sim, lá. Também é a última, né? É a última música, né, que eles vão... A fera, que o Gaston ele mostra realmente as cores dele, né? E fica falando assim: ah, se você não, se eu te livro seu pai se você casar comigo, né? E é óbvio que a Bella não é aquela personagem de novela, é aquela personagem novelesca, é uma personagem que continua com a sua própria personalidade e fala que nem ferrando, né, o Gaston, né? Sai daqui, seu feio, chato, bobo, cara de melão. No caso, o cara de tacho que ele tem. E ele vira, né, a história. Ele consegue, ele mostra um pouco de. Mostra que realmente não gostou mais uma vez de ser rejeitado e transforma a fera no próximo troféu da coleção dele. É, ele vê a fera no espelho, né? E aí a exibe pelo espelho pra todo mundo. E aí põe... Do nada todo mundo já vê um monstro, né, no espelho e fala, meu Deus! Vamos matar esse bicho. E aí os forcados já aparecem do nada, né? De repente os caras já levantam assim, os forcados, tocha. Aí. Mas é aquilo, né? Compressão. Senão você não vai fazer os caras. Ah, tá bom, peraí, vai até a sua casa. Pega o forcado engata, tira. É, sim, aí, é pra dar. Vai, agilidade. É pra dar ritmo à narrativa. Claro, a gente não tá. Encher o saco. É só puxar o saco mesmo, sim. É. Porque, afinal de contas, se você considerar que esse é um filme pra crianças, ele tem que ter uma diversão inocente. Porque quando a turba chega lá no castelo, vira uma comédia pastelão. Claro, dos servos da fera lá. Só que é bem interessante, né? A fera nesse sentido é a Branca de Neve. Porque a fera tá entregue, não quer fazer nada. E são os servos, no caso os anões, que decidem fazer alguma coisa, né? Uhum. E é engraçado, porque os servos mostram o seu valor, que mesmo sendo objetos, eles ainda têm o seu valor. E eles conseguem vencer da turba. Eles vencem a turba, né? E é a grande vitória, né, dos servos. Porque eles também estavam bodeados, porque a Bella foi embora, a Flor tá morrendo, né, vamos ser, sabe, logo após de cantar Vamos Ser Humano de novo, a Bella foi embora. Pô, os caras falam, ferrou, né, nós vamos ser objeto pro resto da vida, mas, sabe, vamos manter a dignidade, vamos expulsar esses desgraçados daqui. Então, mas era divertido ver como eles começam a lidar com a... Sim. Com proteger o castelo, né? Praticamente torta na cara que eles ficam fazendo com os caras da vila, né? Ficar jogando as coisas na cara, tentando ou só... Tem umas coisas mais ameaçadoras, como quando ele chega cozinha, ele aparece um monte de fato, o fogo parece um demônio e tal, sei o quê. É, mas mesmo isso é feito em piada, porque os caras saem correndo e tal, então é tão assustador assim. Tudo é feito em forma de piada, mas a linha geral do que está sendo contado também é interessante. É uma reparação do valor deles mesmo, como pessoas, do valor individual deles, e não só a fera. Quer dizer, que a gente está sempre prestando a fera, e os caras estão tentando ajudar a fera o tempo inteiro, e sabe, e servir a fera, mas ali eles viram, olha, a fera tá entregue, mas vamos resolver pra gente, porque senão a gente tá roubado também, né? Tem até a piada assim de, por exemplo, tem uma das personagens lá que entra no armário e ele sai tipo Mariel com cabelo vermelho, roupa verde e tal, parece Mariel. Uma caricatura da Ariel, né? Mariel... É travestida mesmo. É, uma Ariel travestida. Mas o que tá acontecendo assim de trágico é mesmo do Gaston indo atrás da fera, e como você falou, essa ele é tá apático, séria, né? Essa é a parte séria. Tanto que a fera tá prostrada no quarto. Tá entregue. E ele desperta mesmo com o Gaston mais uma flecha nele. Aí ele fala, ah não, meu filho, peraí, aqui eu sou sangue de barata também, né? E aí começa um pau entre ele e o Gaston. E é claro, né, eu vendo tudo dublado, Garcia Júnior enfrentando Garcia Júnior. É interessante que eu falei um pouquinho mais sobre essa questão do figurino, de ser básico. Pode ser uma coisa da minha cabeça, ou não sei se essa era a intenção, mas eu vi assim um Gaston, sabe, essa coisa que eu já comentei, ele tem um queixo meio de super-herói de quadrinhos, assim. Uhum. Mas ele tá anti-super-homem, né, se você pensar assim, porque ele tá de capa azul e roupa vermelha. E o Superman é o contrário. Sim. Não sei se eu tô viajando assim, mas é só um detalhe, assim, pra mim, mostrando assim que ele realmente é o inverso do herói. Eu não sei se isso é um caso pensado, mas esse filme, né, a linha mestra é as aparências enganam, né, então a fera é um monstro, sim, mas ele, na verdade, descobre que ele pode ser um príncipe galante, um herói, uma pessoa linda por dentro. E por outro lado, o Gaston, que é o galã da aldeia, o bonitão e tal, mas ele é um monstro, né? Sim, exatamente. Você vai brincando com essas dualidades, o que você é por fora e o que você é por dentro. E nessa brincadeira das cores, da roupa, engraçado, porque, né, principalmente nessa cena, que é à noite, na chuva, né, a roupa da fera às vezes aparece azul, né, e a capa dele é um vinho que parece vermelho. Assim. É, sim, isso acontece basicamente, essa troca de cor acontece lá quando ela é resgatada, fisicamente. Sim, e aí ficam exatos opostos, né, a roupa dos dois. E vamos lembrando uma coisa, quem que passa por esse mesmo negócio de que eu sou uma, o meu externo é uma coisa, mas o meu interno é outra? Clark Kent. Então, no fim das contas, assim, entre essa coisa mais trágica, mais comédia, tem também o romance, né? Que, afinal de contas, é quando a Bella volta pro castelo para poder salvar aquele personagem que ela ganhou afeição. Alguns podem até dizer que isso foi mais uma síndrome de Estocolmo, porque afinal de contas ela ficou presa lá o tempo todo com ele, né? Seria uma síndrome de Estocolmo, desculpa, mas seria uma síndrome de Estocolmo se você não tivesse as cenas que realmente validam, sabe? A fera salvando ela dos lobos, a fera se enturmando com ela com o passar do tempo, sabe? Brincando com a neve, ou dos passarinhos, que é outra gag sensacional, tomando a sopa, o dance, o baile. A fera, né? E aí a fera liberta ela, né? A fera deixa ela aí, vai lembrar isso. A coisa mais importante, que a fera que queria um beijo de amor, se apaixonar pra livrar da maldição, entrega tudo de bandeja e fala, não, vai ver o seu pai, você ama o seu pai. A fera já tinha dado de presente a biblioteca inteira pra ela, né, que era uma coisa que ela adorava. Quer dizer, a fera começa a se desfazer exatamente do que mais queria, porque na verdade o que ele quer é ver a felicidade da Bella. Então, que eu acho que síndrome de Estocolmo não entra aí, né, cara? Agora, essa parte do beijo, né, é a parte que os menininhos, na hora que assistem, aquele menininho de 5 anos de idade, né? Enfim, não, mas é verdade, porque o filme ele se caracteriza por isso mesmo, né? Vai se dando essa funilada aí pra falar, sim, sobre amor verdadeiro, aquela coisa. A Bella consegue enxergar o que tem dentro da fera, tal, sei o quê. Apesar de. A única coisa que eu acho que é muito estranha é que a gente nunca sabe o nome da fera, pelo menos no desenho, né? É verdade. Eu acho que se bem ele me lembra, assim, no conto, ele chama Felipe, mas eu não tenho certeza. Não, aí você tá vendo o desenho, sei lá, o nome é Steve. E tem uma parte assim um tanto trágica, que é a própria morte do Gaston, né? Queira, o cara cai pra morte assim, mas também, né? É tipo engraçado que isso é muito anos 80, né? Não, mas a Disney sempre matou, várias vezes matava os seus vilões de espinhadeiro. A Bruxa da Branca de Neve, a própria a Malévola. Oscar também, né? Ó, Malévola, é, né? É, o Scar de certa forma, né? É, o Scar de certa forma. Scar, a Malévola, joga a espada, cai no peito do dragão, ela cai pro desfiladeiro. É, a morte pro desfiladeiro é uma morte até comum, né? Nas estatísticas da Disney. Morte pro desfiladeiro. Morte pro desfiladeiro, eu gostei. E outra coisa que é estranha, né? É, realmente tudo se dá certo. A fera quebra a maldição. Eu só acho estranho a fera se transformar na frente da Bela e ela ficar com você, né? E ela ficou ficar com aquela cara de dúvida. Tipo, é você mesmo. Olha os olhos do bicho, porra. Olha a voz desse filho da puta, é o príncipe Adam, porra. Ai, ai, ai. Mas, é uma pena assim que ele virou humano, mas ele deve ter perdido um monte de coisa legal. Por exemplo, ele não vai poder lutar mais com lobos, com lobos. Na mão, né? Ai, ai. E convenhamos, assim, o visual dele como humano é bem bosta, né, cara? Sim. É, ele vai ficar, sim. Ele fica mais legal como fera. É tipo a Bela e a Fera lá dos anos 80 da série, né, pô? O Hellboy lá, ele fica muito mais legal de fera como do que Ron Perlman mesmo. Do que Ron Perlman mesmo, né? Ron Perlman tira a maquiagem assim da fera, fala: não, põe a maquiagem de volta, filha da puta. Ali, cara, ali eu acho que assim, ó, precisamos terminar o filme. Mas a gente tá fazendo a fera virando humano. Ah, foda-se a fera virando humano. Põe qualquer coisa aí. Você tem que vender o boneco da fera, não o boneco do príncipe. Que é um príncipe bem genérico, inclusive. Puta, é tão genérico que os caras deram um tapa e usaram ele como o Mel Gibson com carro. É verdade. Mas como eu comentei, assim, o Glenn Kane, ele falava que a parte que ele mais gostava da animação era essa aí, da transformação dele. Eu até imagino por que seja, por conta das texturas que ele utilizou, aquele lance da... tá chovendo e de repente, aos pouquinhos, você começa a notar que tá caindo uns raios mágicos, e aí vai aos pouquinhos, é um negócio bem interessante. A transformação em si, que é o universo do Lobisomem Americano em Londres, mas é bacana, cara, é bem bacana. Embora o resultado final, né, aquele príncipe genérico, meia boca. Sem nome, nem se preocupa em dar nome. Pro... É aquele negócio, o príncipe, a fera virou príncipe, virou, acabou o filme. Caso no dia seguinte, inclusive. Não, cara, quando um cara vira ali, não dá 3 minutos, já tá subindo, não dá 2 minutos, tá subindo crédito. Tem só a piadinha do Chip lá, perguntando se ele vai ter que dormir de novo no armário, né? Então por isso que eu falo que o casamento foi no dia seguinte, não deu nem tempo. Não, você vê os caras virando humanos, né, os principais, aí logo o Steve faz a piadinha, faz um fade, já tá a príncipe e a Bela dançando lá, os pais lá, o Lumière dando um cato na que era o espanador, o relógio lá, eles olham todo mundo dançando, pum, acabou o filme. Vitralzinho, sobe o crédito. É isso aí. E aí vai pro vitral, né? Isso, volta pro vitral pra mostrar, pra continuar aquela coisa da lenda. Mas assim, é aquela como a gente falou, né? Não foge muito do básico, mas assim é uma história cativante. É que na velocidade máxima, quando as pessoas, quando o ônibus explode, velocidade máxima, todo mundo sai do ônibus, mas o ônibus explode, acabou, né? O filme acabou, porque o plot do filme é o que fazer quando você tem uma bomba no ônibus e não pode reduzir. Pronto, as pessoas saíram do ônibus, o ônibus explodiu, acabou o filme, o resto é epílogo. É claro, epílogo de 20 minutos onde tem que caçar um bandido, mas ainda assim, um epílogo. Ou a Bela e a Fera é a mesma coisa, né? A fera virou príncipe, acabou o filme. Não, tem mais o que contar, não precisa mais. Isso Disney sempre foi severa quanto a isso. Eles sempre priorizaram uma historinha enxuta. Você pode ver que só solta uma gaguezinha no fim e acabou. Não tem mais o que fazer. Afinal de contas, né, se você quiser deixar uma criança atenta no filme, você tem que ser conciso, tem que ser direto. Mas assim, é divertido. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido e eu vou pedir pra vocês suas considerações finais. Pode conversar você ou para dela. Bom, como vocês devem ter ouvido, eu falei pra cacete aqui, então com certeza vocês devem notar que eu gosto pra caramba desse filme. Não é mentira. Tenho um apreço pelas animações da Disney, sim. Não apenas como filmes em si, mas como trabalho, como obras, né? Não apenas obras de arte, mas como obra, como trabalho. Especialmente a parte de 2D, né? Do pessoal desenhando mesmo, que é algo muito bem feito, até os desenhos mocorongos deles, até nisso, sentido de ter enxuto, sentido de o trabalho técnico, né, e as inovações técnicas que eram de 37 até hoje, né, é algo muito interessante de você ir acompanhando. A Bela e a Fera é um dos grandes destaques do estúdio, né, principalmente em termos de música, em termos de inteiro. É um filme maravilhoso de se assistir, de se reassistir. Tava vendo com meu sobrinho. Meu sobrinho ainda tem uns 3, 4 anos de idade, então é naquela de... pra prender a atenção dele, precisa ser algo que ele goste muito. E aí tava meio... na hora que entrou a música do Gaston, dali pra frente, cara, ele não desgrudava mais, ele queria ver o filme de novo. Que mostra a força, a qualidade, né, dessa produção. Eu acho que é mais uma das coisas que eu fico assim, com um pezinho atrás com esse remake, né? Me dá um medinho, né? De pensar, pô, uma coisa tão boa. É assim, se não tá quebrado, não conserta, né? Uma coisa tão boa, há o risco de sair uma baba. Por outro lado, é o seguinte, eu vou ter pra sempre a animação na minha memória, sempre como ver essa animação. Então, se o remake for uma baba, dane-se, né? Eu vou ficar vendo o desenho ad eterno. Em relação ao Jabás, quem quer escutar o tanto de bobagens e abobrinhas que eu falo, pode me achar lá no www.filmesgames.com.br, um site onde tem umas... um monte de críticas de filmes, um site, um portal onde a gente tem o nosso próprio podcast, o podcast Filmes e Games. Inclusive, nós gravamos recentemente o do Velocidade Máxima, que é o que está para sair. Acho que até quando for ao ar aqui, esse programa já deve ter saído. Estamos com algum já na escala para gravar. Vai ter coisa bacana aí que a gente vai estar gravando. E também pode me encontrar também no canal Filmes e Games no YouTube. Então, YouTube, você vai lá, canal Filmes e Games, tudo junto, você vai encontrar... Tem todos os podcasts que estão ali, tem uma série de vídeos com o pessoal lá que é do site que tá andando mal, tá mal, foi na coletiva do Logan junto, você tava lá também, né, Thiago? Sim, conheci o homem. Conheceu o homem, né, e o homem conheceu o homem, né, que o homem conheceu o Isaac, né, o guarda-vida. Além disso, tem a Videoteca Mofadulê, tem os gameplays de jogos, vai ter... Queda de Braço em breve, Queda de Braço sensacional, número 9, que é onde tem as disputas entre dois artistas. Essa próxima disputa tá sensacional, estamos na fase de pesquisa, em breve a gente grava e solta o teaser. Então tem muita coisa boa ali, e todo domingo eu tô lá também, Hangout Filmes e Games, 8h30 da noite. E você, Matheus? Eu sempre acho meio difícil falar depois do Paradela, porque ele... ele contempla bem, assim, o filme. Tem tem muita coisa, né? É um filme que eu fico triste de não ter vivido quando saiu, porque pelos relatos emocionados de vocês aí, parece ter sido bem importante. Mas foi um filme que eu cresci assistindo, junto com o Rei Leão e Aladdin, principalmente, que são os três filmes da Disney que eu levei, assim, por muito tempo na minha vida, né? E é um filme lindo, cara, é um filme muito bonito, vem muito do que a gente tava falando, né, de fazer essas coisas simples, mas que tem muita coisa pra quem quer enxergar mais, né, tipo essas metáforas que a gente tava conversando, esse lance do, sei lá, do Gaston chegar na casa dela pra forçar um casamento e colocar o pé em cima do livro dela, né, que o livro dela até ali era o passaporte dela pra ter uma vida em outro lugar, né, em uma outra realidade assim, dessa natureza dela. Tem músicas maravilhosas, essa sequência do baile eu não lembrava de ser tão bonita assim, cara, visualmente inclusive. Espero ver novamente daqui a pouco tempo. Dessa vez eu assisti legendado, nunca tinha visto legendado, achei muito boa a dublagem em inglês. É isso aí. Sabe que você falou uma coisa interessante, Matheus. Junto com Aladdin e o Rei Leão, é uma trinca dos anos 90 da Disney que eu acho que é bem essencial. Você põe a Pequena Sereia nesse pacote, cara. Então é um quadrilátero. Quadrilogia. É um quarteto fantástico. Quarteto fantástico. Exatamente. Esses quatro filmes, assim, então por isso que eu espero eventualmente falar sobre todos eles, fazem parte dessa magia que a Disney conseguiu no começo dos anos 90, que se estendeu por algum tempo, teve, claro, seus problemas, principalmente quando a gente vai falar de Atlantis, por exemplo, aí, mas isso foi 10 anos depois. É um filme adorável mesmo, tecnicamente é muito, assim, muito, muito, muito marcante também, as músicas, a própria desenvolvimento de personagens, por mais que a gente fale, como é que continuou falando aqui, é um filme simples, é uma coisinha um pouco mais preto no branco, pra crianças, mesmo assim não deixa de ter o seu charme, e é um charme muito, muito legal mesmo, é um filme gostoso de se ver, você guarda aí uma hora e meia pra rever o filme, pode fazer isso, gente, ó, que eu acho que vale a pena, você vai se divertir. E principalmente apresente para uma criança esse filme. Tente colocar para essa criança, como o Marcelo tá fazendo com o sobrinho dele, que é apresentando todos os filmes da Disney, faça isso para ela, para uma criança um dia, porque você nunca mais vai ter a surpresa de ver o filme como se fosse a primeira vez. Você nunca vai ter de volta o primeiro momento. Mas quando você coloca o filme do lado de uma pessoa que nunca assistiu, eu acho que você consegue dar um, você consegue rever esse momento. Sabe aquela coisa de muito pai que filme é a reação dos filhos assistindo o Império Contra-Ataca? E aí coloca assim, quando meus filhos vêm a primeira vez o Império Contra-Ataca, daí fica assim, oh, meu Deus, não sei o que, sabe? Eu acho que é bem isso. Eu acho que você consegue ter de novo essa reação. E é isso, né? Então, por isso que eu, as notícias que eu gosto, que eu acabo gostando muito, muito mesmo da Bela e a Fera, eu fico até meio difícil assim, pra mim assim, Rei Leão tá em cima, tudo bem, ali, aí agora eu fico muito difícil assim, de tentar definir o segundo lugar, eu fico muito, dói muito assim, se eu tentar definir qual que é o primeiro desse Quarteto Fantástico, o segundo lugar desse Quarteto Fantástico aí. Então, gente, aí, muito obrigado por vocês terem participado, e você que aí ou já viu, reviu a Bela e a Fera, fala pra gente o que você achou. Aqui no nosso TigreCast, essa é a edição número 161. Estamos aqui no umtigrecinema.com. Então procura lá a postagem desse episódio. Você pode comentar pelo site, que é mais fácil para a gente interagir com você. Mas também procura a gente no Facebook, tanto no grupo como na fanpage. Os nossos perfis do Twitter vão estar linkados aqui. Também estamos lá no Twitter, também no Google+. E se você achar que a gente merece, não esquece de contribuir com a gente lá no Patreon ou no Padrim, pra gente poder continuar esse serviço aqui, de repente conseguir terceirizar a edição, que é a coisa que tá mais pesando no momento. E, né, como sugestão musical, eu não vou deixar a Bela e a Fera, já que a gente fez aí um grande paradela e fez um grande paralelo, eu vou deixar aí pra vocês ouvirem Genio Zeppelin, do Chico Buarque, que faz parte do filme Franco-Brasileiro de 1985, Ópera do Malandro. Então, gente, é isso aí mais uma vez, e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Só vamos ver o que ela vai fazer aí no Mary Poppins aí, ou retorno, seja lá o que isso quer dizer. Mary Poppins. Mary Poppins retorno. Mais engraçado é quem. Não, mais engraçado é quem vai ser a Mary Poppins, né? É a Emily, Emily Blunt. Blunt, né? Emily Blunt. Pulou de sicário e foi pra. foi pra... E detalhe, conseguiram contratar o Dick Van Dyke no auge dos seus 90 anos. Pra voltar pro filme. Putz, cara, é verdade, né? Porque o Dick Van Dyke vai ser o próprio, né? É porque, porque assim, teoricamente a Mary Poppins é uma personagem mágica, então ela não envelhece, mas já o. Uh-huh. O Dick. O Dick Van Dyke. O Dick é o limpador de chaminés. Será que vão colocar ele pra limpar de chaminé de novo? Eu duvido que ele seja o limpador de chaminés. Porque, sabe, expectativa de vida na Inglaterra daquela época. Imagina pra um limpador de chaminé. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma coisa fora do filme, mas essa questão de dublagem, a primeira vez que eu senti isso vendo um filme dublado foi quando eu assisti Um Lobisomem Americano em Londres, e o personagem que é morto lá pelo amigo, que ele vai aparecendo como cadáver ao longo do filme, é a voz do cara que dublava o Kiko. Eu ficava assim olhando, falei, mas não combina, eu tô ouvindo o Kiko. Cara, muito cara, bem. Imagina um lobisomem americano com o Kiko todo detonado assim. É, imagina isso pra frente de uma criança. Caralho. Tenso, hein? Tenso. Tá bem. Tô vendo aqui os filmes de maior bilheteria de 91. Das cinco maiores bilheterias de 91, eu assisti a quinta no cinema. Amigos Sempre Amigos, tá? Eu não assisti Silêncio dos Inocentes no cinema. Eu não fui ver Bela e a Fera. Não vi o Robin Hood do Kevin Costner. Não vi o Exterminador do Futuro 2 no cinema. Não, eu vi Amigos Sempre Amigos. Eu peguei a lista de filmes que assisti em 91 no cinema. Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Amigos Sempre Amigos. Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. As Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi. E pra completar, Hudson Hawk, Falcão tá solto. Mas sabe uma imagem que me marcou mesmo na época assim, quando A Bela e a Fera saiu em DVD, isso alguns anos depois, é VHS também, isso eu não lembro como chegou em DVD. Me passaram essa imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês aí no chat. Oh, não. A imagem. Ah, velho, não! Não! Não! Caralho, que. Eu nunca mais esqueci essa imagem, cara. Eu tive que procurar ela aqui de novo pra mostrar pra vocês. Cara, não tem como desver, né, cara? Não tem. Agora. Ai, meu Deus.